Banda Delírios, o fenômeno da Bahia. Chora lá, sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular. E de repente, louco, nossa música. André Cidinho.